Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje voltamos a ser desporto. E é com o ritmo de Carlos Santana e Rob Thomas que iniciamos aqui mais uma edição das Conversas Esquina com este Smooth, gravado já em 1999, já lá vão 15 anos, mas as Conversas Esquina estão de regresso agora. E com Tomás Moraes, muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas Esquina, um dos grandes impulsionadores do rugby em Portugal, certamente conhecido também pelos seus comentários no Mais Futebol, na TV24. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas Esquina. E a primeira pergunta... impõe-se. Podemos ter atletas dotados tecnicamente, com talento inato, mas sem liderança, não se conseguem vitórias? Bom, primeiro deixe-me dizer-lhe boa tarde e agradecer o seu convite e também a música que iniciou este programa, que é realmente... É do gosto pessoal também do Tomás. Exatamente, é do meu gosto pessoal. Realmente estamos a começar bem. Em relação à pergunta que me faz, são coisas que são inevitáveis e inerentes, quer dizer, o talento por si só nada significa... e a capacidade técnica não surge por acaso. Portanto, e as pessoas treinando sozinhas jamais conseguem potenciar e jamais conseguem trabalhar sobre o talho e também não conseguem, com certeza, executar tecnicamente de uma forma muito rápida. Para isso precisam de treinador, para isso precisam de liderança e para isso precisam de quem os ajude. E qual é, no prato, nos pratos da balança, quais as percentagens em relação à técnica, à aprendizagem, à própria tática, em que modalidade for, e o processo de liderança que está inerente a tudo isso? Pois, nestas coisas não há receitas. Quer dizer, eu talho aqui a falar... Não há uma fórmula concreta para... Para chegar à vitória? Eu não conheço, portanto, eu não conheço. Acho que a forma concreta para chegar à vitória, primeiro, é crer muito, porque as vitórias só surgem através disto. São verdades que já estão mais do que conhecidas e evidenciadas, mas ninguém consegue ganhar o que é que seja se não quiser muito, se não trabalhar muito e não tiver uma capacidade de sacrifício enorme e tiver muita paixão por aquilo que faz. Eu acho que a partir daqui estão reunidos os ingredientes para se ter uma bela atitude, e com uma bela atitude nós conseguimos fazer muitas coisas. Com certeza que, dependendo do desporto que estamos a falar, dependendo do nível de competição onde estamos e da idade onde nos encontramos, há aqui variáveis que pesam mais que outras. Um bom atleta, um bom desportista e um campeão constrói-se desde o primeiro momento em que entra nessa modalidade e a forma como é recebido dentro dessa modalidade. Portanto, o primeiro contacto do atleta, se quisermos chamar do desportista, do jogador, etc., com a modalidade, vai ser fulcral e vai ser o ponto máximo daquilo que ele vai conseguir atingir um dia. Quer isto dizer, e é uma chamada de atenção, se assim quisermos reter como tal, que muitas vezes nós perdemos atletas e deixamos fugir, se calhar, grandes talentos e campeões, porque não temos um processo de acolhimento que seja extremamente rigoroso, profissional e que saiba o que está a fazer. Por isso, muitas vezes vemos que há atletas que têm talento e que se perdem, e perdem só no contacto inicial que têm. Porque a primeira paixão, o primeiro gosto que há por uma modalidade não pode ser aquilo que medimos quando jogamos futebol, que é um desporto social, que é um desporto que se joga em todo lado, ou que se jogava pelo menos no meu tempo, e que nós, praticamente, para termos amigos, tínhamos que jogar futebol. Hoje em dia isso não se passa. As modalidades e o desporto em Portugal estão organizados de uma forma completamente diferente. O desporto de rua praticamente acabou. É muito raro vermos basquete na rua, é muito raro vermos handball na rua, é raríssimo vermos rugby na rua e cada vez mais é raro vermos futebol na rua. Portanto, tudo isto vai fazer com que aconteça um sistema, neste momento nacional, em que o desporto de formação, o desporto de iniciação e mesmo o desporto de competição muitas vezes tem que ser subsidiado, ou quase sempre é subsidiado por quem o pratica. Portanto, quer isto dizer que há muitos talentos por aí andam perdidos, que não têm possibilidade sequer de se revelar porque não têm quem os acolha para praticar. E muitas vezes nesses sítios de acolhimento, e quando existem, existem ainda muitos felizmente, também não há uma preparação adequada para receber esses próprios atletas, esses próprios talentos e potenciá-los. Portanto, o desporto, na minha perspectiva, todo ele começa e todo ele se caracteriza na base. Ter os melhores profissionais na base, os melhores didatas, os melhores pedagogos, os melhores líderes e os melhores dirigentes, quando são precisos. Um talento em bruto perde-se sem psicologia? Perde-se. Completamente. E a psicologia para esses talentos vem, com certeza, do seu ambiente familiar, vem deles próprios, porque as crianças, desde muito cedo, começam a ter autonomia, e cada vez mais cedo hoje em dia, e começam também a revelar aquilo que querem e aquilo que gostam, o que é importante. Não se deve nunca, num desporto, obrigar uma criança a fazer. Esse é o maior erro. Deve-se insistir, deve-se ajudar, deve-se proporcionar, mas não se deve, de forma alguma, obrigar. Isto significa que potenciar uma criança, potenciar o talento de uma criança, é claramente difícil. É claramente uma fase de desenvolvimento motor, é uma fase de desenvolvimento afetivo, é uma fase de desenvolvimento cognitivo. E estas três variáveis têm que ser ponderadas e têm que ser postas em prática em simultâneo. Depois há fases em que umas são mais importantes que outras. Mas a escolha do desporto, a escolha daquilo que a criança vai fazer, vem dela, vem da sua família. Depois o ambiente onde ele vai revelar essas qualidades, essas capacidades, porque todas as crianças têm talento, têm é que se encontrar o desporto certo para aquilo que são as suas aptidões. Com certeza que uma criança mais descoordenada não pode ir fazer, por exemplo, ou não deve ir fazer um desporto em que a habilidade motora seja de grande preciosismo. Deve procurar outro em que primeiro consiga ganhar gestos motores mais fáceis, mais simples, mais praticáveis, para que um dia possa fazer coisas mais complexas. E é isso, muitas vezes, que na escolha os pais também não conhecem, muitas vezes não são ajudados ao sítio onde vão. Há muita relação comercial hoje em dia, portanto, as pessoas vivem da cotização, do financiamento desses próprios jovens, e depois não são aconselhados nem encaminhados para aquilo que possa ser melhor para essa criança e para esse jovem. Infelizmente é assim, mas eu vejo o desporto ao contrário. Vejo o desporto como paixão. E como paixão, nós quando acolhemos um jovem, quando recebemos um jovem, temos que saber o que é que queremos para ele e como o vamos enquadrar. Eu acho que é nessa... diria eu, é nesta organização que muitas vezes o desporto ainda falha. Mas o Tomás veio o desporto como a Paixão acabou de referir, mas também referiu há pouco a questão do insistir com a criança num determinado desporto. O Tomás certamente saberá da realidade, não só portuguesa, mas também penso eu que mundial, de espelharmos um pouco dos nossos sonhos, aquilo que não fomos nos nossos filhos. De que forma ou de que maneira é que nós estamos a criar... adultos no desporto, ou seja, nós espelhamos aquele sonho não resulta, que tipo de relação é que vamos criar entre esse futuro adulto e o desporto? Rubén, o que me está a dizer é o espelho da sociedade atual. Portanto, se nós formos para o desporto transversal e falando de uma forma muito direta, mas no desporto não é uma caça também, nesse sentido, um bocadinho à fama, aos Cristianos Ronaldos e... Sim, o desporto, repara, o desporto vive de ídolos. Sim. Nenhuma modalidade esportiva cresce se não criar os seus ídolos, se não alimentar os seus ídolos e se não idolatrar os seus ídolos. Os seus ídolos não devem ser invejados, nomeadamente dentro dessa própria modalidade. Os ídolos devem ser pessoas muito acarinhadas, porque eles vão acabar por ser o exemplo prático para os jovens. Agora repare, toda a gente, nomeadamente as crianças, seguem exemplos. Aquilo que elas mais fazem no desporto é seguir exemplo. O exemplo é o melhor sistema de ensino para uma criança. Levá-la a descobrir, guiá-las no sentido, mas elas copiam o exemplo. Não é por nada que os treinadores, os professores de educação física, de desporto, que aplicam mesmo atividades lúdicas, de animação desportiva, de animação sociolúdica, etc., são pessoas que as crianças idolatram. São pessoas que as crianças adoram. E porquê? Porque para elas são um exemplo de alguém que lhes proporciona aquilo que elas mais gostam. E todos os gestos, todos os comportamentos, todas as ações dessas pessoas, as crianças copiam. Mesmo que se passa com os pais. E às vezes os pais não sentem. E eu há dias estive numa sessão de formação em que vi um filme fantástico. Que era exatamente o pai a querer jogar golfe e o filho a dizer como é que o pai deve dar a tacada. Portanto, como é que o pai deve entrar na bola, como é que o pai se deve posicionar. E o pai perde a cabeça perante os amigos e perante a situação social que estava a viver com o filho. Agora imaginemos um filho quando está a jogar e o pai está a falar com ele. É exatamente a mesma coisa. O filho quer jogar sozinho, não quer jogar com o pai a dizer-lhe tudo à volta de uma linha lateral, a gritar com ele e a querer que ele seja o melhor. Melhores são os jovens e as crianças que crescem com a ajuda dos pais no desporto, mas que os pais confiem à modalidade em si e aos seus agentes a educação desses miúdos dentro daquilo que é o desporto. Se eles trouxerem os valores, os princípios e a base educativa que a casa lhes pode dar, não é um pai jogando pelo miúdo, não é um pai entrando dentro do corpo pelo miúdo e tomando decisões pelo miúdo, vai fazer dele um Cristiano Ronaldo. Os pais precisam de treinar também a dar espaço? Tem que dar espaço os pais, não há outra forma. Eles têm que saber comportar numa ação desportiva, têm que saber comportar num evento desportivo e têm que saber comportar dentro de um campo desportivo. Um pai que intervenha com um árbitro, está a dizer ao filho para sistematicamente ser indisciplinado e intervir com um árbitro. Um pai que questiona o treinador sobre determinadas ações táticas ou técnicas que ele tem com os jogadores, incluindo o seu filho, que está lá no meio, o que é que ele vai fazer? Vai fazer com que o miúdo sistematicamente questione o treinador, quando tem razão e quando não tem. Questionar não é problema. O problema é quando o devemos fazer. Um pai que grite para dentro de um campo, vai incitar a que o miúdo grite dentro de um campo e para dentro de um campo. Um pai que atira objetos, ou que como nós temos muito no nosso desporto nacional e não o podemos esconder, pais a agredirem outros pais, sim, de equipas diferentes, pais a agredirem árbitros, dirigentes a agredirem dirigentes, treinadores a agredirem-se entre si. E não é só fisicamente. Às vezes a pior agressão é a agressão verbal. E nós não pensamos nisso. Se nós o fazemos à volta de um recinto desportivo, seja ele do ponto de vista escolar, associativo, etc., nós estamos a fomentar a indisciplina e estamos a fomentar os maus exemplos. Pois aí não vamos fomentar campeões. Porque um campeão é alguém que tem que ser 100% disciplinado. Se não for 100% disciplinado, nunca atingirá o sucesso máximo. Em vez da cultura desportiva em Portugal, temos apenas e só a vontade de ganhar? Temos a vontade de ganhar para si mesmo, não para os outros. Há algum egoísmo? Há muito egoísmo. Portanto, há muito... Ou seja, nós temos pouca cultura desportiva, ainda temos menos cultura de campeão. As pessoas muitas vezes não sabem como é que se ganha, nem como é que se leva os outros a ganhar, nem aquilo que é preciso para se ganhar e para se vencer e para resistir e para se continuar no topo. Portanto, com muita fragilidade, temos projetos e sucessos que são extemporâneos no tempo e temos pessoas que induzem erro, outros, na forma como eles vão conquistar o sucesso. Isso acontece muito. Portanto, acontece porque também não há preparação, nem as pessoas procuram preparação de especialistas nessa matéria. Tentam e acham que vale tudo e de qualquer forma conseguem fazer tudo. Portanto, e hoje em dia nós sabemos que o conhecimento é não se adquire com facilidade. E como é que nós transmitimos a ideia, vigente, que o Tomás está a passar aqui, de que apenas cresceremos como país no desporto se todos estivermos unidos no mesmo objetivo? Claro. Após uma cultura de ganhar, digamos, entre aspas, a todo o custo, como é que se vai mexer nas mentalidades? E neste mediatismo que falou dos ídolos, do querer progredir para um estrelato onde só poucos chegam? Tudo começa, como eu lhe disse há pouco, no exemplo, e eu acredito muito nisso. Portanto, se o exemplo que vier de cima for um exemplo estruturante, que dê importância clara e evidente, não é política. É preciso chamar os dirigentes ao terreno. É preciso chamar os dirigentes e quem tem que, por função, e optou por essa função, de tomar decisões importantes. Porque ninguém é obrigado a nada. Portanto, eu sou daqueles que considero, e assim vivo, ninguém é obrigado a nada. Portanto, as pessoas que tomam as decisões, que mexem nos programas, que mexem em questões políticas, são pessoas que têm que pensar o efeito que isto vai ter, não no dia a seguir, mas se calhar passado 10 anos. Eu acho que é essa visão que falta em Portugal. As pessoas mexem nas coisas porque lhes dá jeito naquele momento, porque é importante naquele momento, mas nunca tendo uma visão de onde é que eu quero estar, com quem é que eu quero estar e como é que eu vou estar daqui, por exemplo, a 10 anos. Eu acho que isso falha por completo no desporto português, na sua generalidade e depois nas áreas específicas que nós temos. E deita-se fora muito, temos muito prejuízo, gastamos muito para conseguir muito pouco. E devia ser ao contrário. Devíamos conseguir muito com muito pouco. Portanto, estamos exatamente na curva contrária. Eu, dentro daquilo que sou, e repare, não sou nada, sou alguém que gosta muito de esporte, nada mais, que praticou, que fez praticar, que adora treinar, adora ensinar, é aquilo que eu mais gosto de fazer, e que agora também tem por missão coordenar, cada vez mais sinto que as decisões que tomamos cá em cima têm um efeito prático, muitas vezes, altamente nefasto, àquilo que o desporto precisa. Isto para lhe dizer o quê? Que tudo passa pela importância que nós temos que dar à educação física escolar, como meio de desenvolvimento integral de qualquer indivíduo. Qualquer pessoa precisa de ter uma boa educação física, querendo vir a ser ou não um desportista, querendo vir a ser ou não, só mesmo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para aquilo que ela vai ser como pessoa mais tarde. Repara a onda que há hoje em dia do exercício. Isto é uma loucura. E se calhar mais de 50%, é uma moda, mas é uma moda louca, tonta. Se calhar mais de 50% das pessoas estão a fazer exercício errado. Mais se calhar de 50% das pessoas perceberam que o exercício lhes liberta a cabeça, que lhes combate o stress, que as torna menos ansiosas, que as torna mais moderadas, mais decididas, mais fortes do ponto de vista mental e procuram qualquer desporto de qualquer forma. Isto porquê? Porque falta cultura desportiva e falta também rigor no exercício profissional, nos profissionais de desporto. Não digo todos, porque felizmente temos pessoas de altíssima qualidade e o país tem visto e temos muitos jovens a estudar e espero eu que a estudar bem nas universidades para mudar este ponto de vista, mas também nos falta aos professores do antigamente. Falta aos professores que a minha geração teve a sorte de encontrar na escola, que gostavam imenso daquilo que faziam, gostavam imenso daqueles 40, 50 minutos, às vezes era um pouco mais, daquilo que nos ensinavam, daquilo que nos transmitiam. Falta isso para quê? Para que nós, com melhor educação física, com mais horas de educação física na escola, com um desporto escolar que faz um trabalho tremendo para conseguir sobreviver, mas que se tivesse maior investimento, maior importância, maior aplicabilidade das suas políticas e dos seus programas, nós iríamos ter melhor desporto. E se começarmos da base, estou convencido que daqui a 10 anos o desporto em Portugal tem outra face. E já que introduzimos aqui a palavra moda, o rugby foi um amor passageiro em Portugal? Não, felizmente o rugby é um amor presente. Podemos é dizer que os resultados esportivos que tivemos na década passada, que ainda se têm vindo a traduzir em algumas áreas atuais, mesmo este ano, ano passado, etc., foram resultados muito diferentes daquilo que o rugby português estava habituado e que o desporto português estava habituado a ver no rugby. Agora, eles não são uma moda. E como tal, nós vivemos num meio super competitivo, o rugby, com uma estrutura completamente amadora. E aquilo que eu digo é, e quando digo isto, digo em termos de jogadores, portanto, os jogadores são claramente amadores, alguns têm algumas ajudas de custo para jogar nas seleções nacionais, mas a essência do jogo em si em Portugal é amadora. E como tal, nós atingimos um limiar, um teto, que é muito difícil passar de patamar. porque nós cada vez mais o rugby profissional está a criar um fosso enorme para o rugby amador, tal como o futebol fez há 30 anos atrás. Portanto, os amadores hoje em dia têm muita dificuldade em ganhar um campeonato profissional, ou mesmo em ficarem em meio da tabela de um campeonato profissional, ou mesmo se calhar em ganharem um jogo a uma equipa profissional. E isso está-se a passar com o rugby. Portanto, o rugby neste momento português atingiu, isto falo dos séniores, atingiu um limiar de estatuto. E esse limiar é o estatuto do amadorismo. Ou ele passa a ser uma modalidade profissional, com grandes investimentos, com técnicos a trabalhar sistematicamente com os jogadores com disponibilidade e a fazerem parte, pelo menos, da sua vida com carreira no rugby, ou então nós dificilmente passaremos este limiar. Se me disser assim, mesmo deste limiar conseguiremos melhores resultados, penso que sim. Penso que os resultados que estamos a ter, nomeadamente no rugby sénior, não traduzem por completo a nossa qualidade. Também foram fruto de algumas condicionantes, foram fruto também do desempenho que os nossos adversários tiveram, de algumas ausências que as seleções têm tido. Portanto, tudo isso conjugado não permitiu que houvesse melhores resultados. Mas nós temos também qualidade e valor para estar um pouco mais acima do que estamos. Nesse lado amador, a paixão, o querer, compensa muitas das vezes a falta de treino, a falta de trabalho no campo, as dificuldades em praticar a modalidade de que se gosta. Por exemplo, remetendo para um caso particular e que na altura se falou muito, na altura dos Lobos e do Mundial, muitos fizeram a comparação da forma como os nossos jogadores de rugby cantavam o hino para os jogadores de futebol. E notava-se nos nossos jogadores de rugby uma paixão grande, a plenos pulmões. É esse querer que esbate essas barreiras entre o amadorismo e a profissionalização, neste caso. Eu acho que a motivação, que é o que está por trás de tudo isso, vem primeiro de nós próprios. Portanto, ela é intrínseca. A nossa força é que se vai revelar quando nós quisermos que isso aconteça. Eu acho que esse hino nacional que marcou claramente a história do desporto português e marcou claramente, talvez também, possa ser um bocadinho ambicioso, mas cá não estou a ser irrealista, que marcou também um bocadinho Portugal inteiro, mesmo quem não gosta de desporto. Sim. Acho que aquilo chegou e tocou no fundo das pessoas. É um hino nacional de uma equipa que tinha uma enorme capacidade de trabalho. E eu volto aí. É uma equipa que tinha uma vontade de fazer, tinha uma disponibilidade das pessoas fora de normal. Eram jogadores que não só tinham talento, como acreditaram com a liderança que eles estiveram submetidos, porque é assim mesmo, acreditaram que pelas suas ações positivas, que pela sua atitude permanente de querer fazer mais, de querer melhorar, por um tipo de treino que visava integralmente o desenvolvimento, a capacitação e o grupo, a equipa, o espírito, não a tarefa, mas o objetivo final, por tudo isso que lhes foi transmitido e que eles próprios transmitiram uns aos outros e que também motivavam a equipa técnica, porque isto é sempre uma simbiose. Quer dizer, nós não podemos dizer que há alguém que vem cá de cima e que nos guia e que nos leva, não. Isto é uma relação mútua, porque a equipa técnica também muitas vezes é motivada para aquilo que os seus jogadores fazerem. E este acreditar mútuo, esta vontade de fazer mútua, é que consegue que se atinjam resultados que muitas vezes não acreditam, e era o caso da seleção de rugby, e isso também a nós nos dava o alento para irmos mais longe. Portanto, eu estou claramente convencido que aquilo que leva os atletas a fazerem coisas diferentes é realmente, primeiro, a sua capacidade intrínseca, aquilo que eles são por dentro. Depois, com quem treinam, com quem os treina. Isso, hoje em dia, não existe nenhum campeão, nem existe nenhuma boa equipa que consiga vencer o que quer que seja sem ter um bom líder à frente. Nesse tipo de situação, o Tomás praticamente nada precisava de dizer. A automotivação era uma constante. Uma constante, mas a mim também me competia elevá-la, exteriorizá-la ao máximo e saber potenciá-la no momento certo. Porque motivação... sempre chamou-se esse papel de líder. Que remédio, portanto, sim, é inerente à minha função. Agora, não é líder quem quer, é líder também quem pode, e é líder quem faz e quem exerce a ação para os outros. Um bom líder é alguém que tem que ter a capacidade de, com e através dos outros, conseguir elevá-los, conseguir atingir bons resultados, boas performances, bons níveis de desempenho. Esses são os líderes, são aqueles que vivem e que estão com os outros. Se sentem elementos de equipa, só terminando. Portanto, e é nessa situação, enquanto treinador, que em alguns casos eu me revelei líder. Noutras, se calhar, fui só treinador por inerência da minha função e das minhas competências. Mas a ação de liderança não é uma coisa que se diga aos outros: não, este é o teu líder, ele vai ser o teu líder e daqui não sais mais. A liderança conquista-se. Mas foi possível viver com o mesmo entusiasmo e a mesma paixão que se viveu em Portugal esses dias de Mundial? Havia algum, digamos, êxtase em relação a toda aquela imagem que aqueles jogadores viviam? A sensação já de um dever cumprido? Não. Esses jogadores, acima de tudo, tinham uma particularidade também muito especial. É que jogavam sempre acima dos seus limites. Não se poupavam. E é isso que o português gosta de ver. O português só gosta de ver isso. Só gosta de ver dentro do campo alguém que joga acima dos seus limites. Alguém que se consiga superar, que se consiga agarrar oportunidades e que sinta que não está lá a perder tempo. Porque o tempo é o bem mais escasso que nós temos. Portanto, e um português, quando vê um jogador a dizer hoje não me apetece jogar, hoje não me apetece ganhar, hoje não quero, o português irrita-se. O que é que o português quer ver dentro da camisola da Seleção Nacional? Aquilo que é a história do país. Aquilo que é que o país representa, a força do país e os nossos antepassados. É o legado que nos deixaram. E o legado que nos deixaram a nós tem que entrar para dentro do campo. E é isso que nós, quando estamos em casa, queremos ver numa Seleção Nacional. É jogadores que sintam, não é o que se diz depois na comunicação social, é jogadores que sintam nas suas atitudes, que sintam nas suas ações, que aquele jogo é mais importante de tudo o que fizeram. E que aquele jogo vai marcar o futuro. É isso. Eu, enquanto português, enquanto amante do desporto de alto rendimento e todo o desporto em geral, aquilo que eu gosto de ver em todos os atletas portugueses é isso. Muitas vezes não é a vitória que me leva a festejar com eles ou que me leva a ficar contente. É claramente a atitude, o desempenho e isto que eu acabei de dizer. A forma como eles representam o nome de Portugal, a forma como eles vestem e sentem a camisola da seleção. Eu acho que nós com essa equipa conseguimos fazer isso brilhantemente. Nunca pensámos nisso, mas foi o nosso trabalho diário, em volta de uma paixão muito grande, de uma bola de rugby e depois de uma regra que nós sentíamos que tínhamos dentro da equipa, é que nós éramos duros. Era uma equipa dura, que não tinha medo de qualquer adversário, queria jogar contra os melhores e que placava que nunca mais acabava. Portanto, isso também foi uma transmissão de emoções que depois veio cá para fora e que as pessoas gostavam de ver na equipa de rugby, porque no rugby atacar é muito bonito e é fantástico. Quem não gosta de atacar? Só quem não jogou. Mas o gesto nobre do rugby é a placagem. É a forma como nós placamos, porque a placagem transmite numa só ação todos os valores que a modalidade está associada. Todos os valores que se falam, que se passam aos jovens, às crianças, aos treinadores, aos dirigentes, aos árbitros, estão na ação da placagem. E a forma como nós o fazemos, em situações muitas vezes limite, é que vai marcar depois os outros em relação àquilo que nós fizemos. E qual era o legado que o Tomás Moraes gostaria de deixar no rugby? Eu para já trabalho todos os dias para que a modalidade consiga subsistir a dias muito difíceis que nós atravessamos, de uma forma geral. Trabalho para proporcionar que os treinadores em Portugal tenham melhor e mais rugby e que a modalidade se continue a desenvolver, porque tem vindo a crescer o número de jogadores, o número de clubes, o número de árbitros, e faço uma coordenação debaixo da orientação de uma direção, de uma orientação política e estratégica. Portanto, trabalho muitíssimo para conseguir que isso se revele. Com certeza que não tenho relação direta neste momento como treinador com as equipas, mas tenho enquanto coordenador de um projeto e de um programa que muito me satisfaz, mas confesso, neste momento atravessa dias difíceis porque o financiamento é cada vez mais complicado, porque nós estamos a jogar num patamar altíssimo para aquilo que é a condição do rugby português, mas faço com muita alegria e com a certeza que quando deixar um dia a minha função de diretor técnico nacional, deixei um caminho aberto para quem me vier substituir e para quem vier fazer esse trabalho. O Tomás Moraes sente-se bem com o cognome O Comentador? Não, repare, isso é um projeto daqueles que fazemos semana após semana e eu diria que é quase o meu desporto hoje. Sim. Portanto, eu liberto-me muitas vezes do meu stress de semanas difíceis que tenho passado naquelas duas horas, porque adoro a equipa. Portanto, a equipa do Mais Futebol é uma equipa fantástica, pessoas extraordinárias. Tenho tido a possibilidade de partilhar com os outros comentadores experiências riquíssimas, momentos de enorme descontração. E eu também gosto, em que me rio muito, em que acho muita graça a coisas que vejo e não tem maldade. Portanto, a minha única condição a participar neste tipo de programas é não haver maldade, não haver crítica barata, não haver crítica destrutiva, não haver crítica infundamentada. Portanto, e ali naquele programa, desde o primeiro minuto até à última sexta-feira, que foi o último programa que eu fiz, eu nunca vi uma situação desse género. Nem pelos comentadores, nem pelos convidados, que o Mais Futebol tem tido a capacidade de levar lá, que são de altíssima qualidade e que muitos nos têm ensinado e muitas riquezas e experiências nos têm deixado. É isso que me leva a participar no Mais Futebol e também porque nós gostamos de estar onde somos bem tratados e claramente tenho sido muito bem tratado pela equipa de Mais Futebol e pela TVI. É desse descomprometimento que existe, que faz viver o Mais Futebol como tem feito viver ao longo destes anos. Essa seriedade, mas transformada nessa descontração, é o que prende as pessoas ao Mais Futebol? Eu penso que sim. Eu penso que o Mais Futebol, se tiver que caracterizar o programa, caracteriza-se como um programa que tem espírito esportivo. Ponto final. Tem fair play. Tomás Moraes, sportinguista, toda a gente conhece a sua cor clubística. Sou mais quando ganhamos. Neste caso, o verde. E contrapondo aqui um bocadinho com o futebol. Pegando em programas como o Dia Seguinte, na concorrência, ou até o prolongamento na TV24, recusaria o convite de defender, neste caso, entre aspas, o seu Sporting num programa deste género? Falou aí da maldade, da crítica barata. Existiria aqui algum entrave? Eu acho que defender bem qualquer causa não é atacando os outros. É analisando com frieza, analisando com cabeça e não com coração, analisando com realismo e analisando com factos baseados no conhecimento. Eu acho que quando isso acontece, é a melhor das defesas que nós podemos ter de alguém, seja ele quem for. Portanto, eu não vejo qualquer problema em participar num programa desses, mas jamais iria perder a cabeça com factos que não são realistas, nem são factos interessantes, nem são factos que interessem ao meio desportivo. Portanto, aí podem ter a certeza que eu não tenho esse tipo de comportamento, nem quer vir a ter, nem faz parte da minha pessoa, nem é assim que eu me revejo enquanto alguém que gosta de muito, muito, muito desporto. E desporto em si, não só num ou noutro. Sim. Portanto, defender um clube, olhando para o seu umbigo, falando de coisas que não levam a nada, só por falar, para agradar se calhar a 50 adeptos, isso não tinha espaço, com certeza. Mas porquê essa vontade, por vezes, de guerrilha? Eu não sei, eu acho que é muitas vezes para as pessoas não terem praticado, não terem vivido, não terem vestido a camisola, não terem andado lá dentro, não terem ter chorado num balneário, não terem festejado num balneário, não perceberem aquilo que um adversário passa, aquilo que um árbitro vive, a pressão a que um árbitro está submetido, a capacidade que um árbitro tem que ter para tomar decisões sem errar. Isto revela que um árbitro não pode estar sob fadiga, que um árbitro não pode ser desconhecedor, que um árbitro não pode ser incapaz e que um árbitro tem que ser humano. Portanto, todas estas questões que nós passamos, quando vivemos o desporto, de segunda a domingo, quando praticamente nos esquecemos que existe mais qualquer coisa do que o nosso desporto, do que a nossa atividade e do que a nossa equipa, vivemos 24 horas por dia e respiramos este sentimento, nós percebemos que a análise no desporto tem que ser uma análise fria e uma análise justa. Muitas vezes, até às vezes pela forma como o fazemos, podemos estar a ser injustos e podemos não ser conhecedores o suficiente para estar a fazer determinada análise. Agora, atacar para defender, pura e simplesmente, o meu umbigo, a minha causa, a minha cor clubística, e para agradar só à minha massa, eu acho que isso é injusto e a sociedade já não precisa disso. O Tomás vive bem com a supremacia do futebol, e neste caso falamos de Portugal. É algo que já o deixa, entre aspas, não no mau sentido, conformado? Não. Acho que o futebol tem um espaço enorme, é uma indústria que movimenta neste momento a economia nacional também, é uma indústria mundial. Portanto, dentro do desporto, às vezes costumo dizer que é um bocadinho mais que o desporto, mas que é isso que o futebol tem que evitar. O futebol tem que continuar a crescer, tem que continuar a desenvolver-se enquanto jogo de milhões, enquanto jogo de paixões, enquanto jogo de massas, enquanto jogo de valores, enquanto jogo de princípios, enquanto jogo educativo. E às vezes o futebol esquece. Com ganhar a todo custo, o futebol esquece. Porque mais do que levar uma criança a estudar para ser alguém, muitas vezes vemos uma criança ou tentamos levar uma criança através do futebol para tentar ser alguém. Isso é um erro. Porque só há bons desportistas, só há bons campeões, só há bons jogadores que vêm ganhar milhões, serem pessoas com formação. E a formação é uma formação que tem que ser, hoje em dia, o mais extensível possível. Nós não podemos ser especialistas aos 5 anos de idade, nem aos 10, nem aos 15. Temos que participar em multiatividades, temos que ser multidisciplinares naquilo que fazemos, temos que ganhar, até do ponto de vista técnico, muita habilidade que vem de variedíssimos desportos. Quanto mais tivermos essa habilidade, quanto mais tivermos isso que eu estou a dizer, mais fácil vai ser termos sucesso quando chegarmos à altura de assinar o grande contrato. E o futebol tem que perceber isto também. Às vezes o futebol maximiza muito, muito cedo, potencia muito, muito cedo, e depois também tem grandes perdas. também daqueles que chegam realmente ao top, se nós formos ver percentualmente, muito poucos. É uma percentagem mínima. Gasta-se muito e perde-se muito só para produzir um. Eu acho que o futebol também tem muito a trabalhar. Tem muito a rever, tem muito a em termos de reorganização, a ver como é que as coisas têm que ser melhores e como é que temos campeonatos mais competitivos. Eu, por exemplo, o campeonato português é um campeonato que a determinado momento não me atrai. Portanto, há jogos que as pessoas mudam de canal várias vezes, são jogos sem interesse. Portanto, estão com as bancadas vazias, não geram espetáculo, não têm atitude ofensiva, joga-se muito para o ponto e não para o rendimento coletivo. Portanto, eu sou crítico disso. Sou crítico porque eu não vejo o desporto assim. Eu vejo o desporto como uma ação construtiva global. Eu acho que o futebol, a mim não me incomoda nada o espaço que o futebol ocupa, antes pelo contrário. Acho é que o futebol pode ainda fazer mais e melhor pelo país, pela educação dos jovens e pela educação desportiva também global. Apelo agora ao Tomás Moraes, líder. Bruno Carvalho, é o homem certo no lugar certo? Para já está a ser. E quem exerce ações de liderança sabe isso. Sabe que às vezes pode ter um ano bom, uma época boa, mas isso não perdura. Portanto, e quem está à frente de estruturas como o Sporting e tem ações puramente administrativas, mas que têm a revelação técnica no desempenho da equipa ao fim de semana, sabe perfeitamente que o que vai fazer amanhã tem que ser melhor que o que fez ontem. Portanto, e o Bruno Carvalho desta época é um Bruno Carvalho que é o próprio, ele tem revelado essa força, e essa força comunicacional e presencial é um Bruno Carvalho que já passou. O Bruno Carvalho que vai preparar o Sporting da Liga dos Campeões é o Bruno Carvalho que interessa agora aos Sportinguistas e que interessa agora ao desporto português. É a forma como o Sporting vai dar o passo à frente. É a forma como o Sporting vai fazer melhor que o ano passado. Porque é o próprio, e ele é um Sportinguista ferrenho, nato, e é essa paixão pelo Sporting que o levou a ser presidente. E os presidentes têm que ter essa paixão. Mas também depois têm que ter a capacidade que o Bruno tem revelado para montar uma estrutura correta, para ter ideias próprias no sentido certo. Eu acho que o Sporting este ano, sem ganhar nada, acabou por fazer uma época manifestamente superior à época anterior que tinha feito, mas cuidado, eu costumo dizer, a época anterior que o Sporting tinha feito é que foi pessimamente, foi uma época péssima, sim, muito má, paupérrima, quer dizer, não tem palavras para descrever aquela época, aquele nunca é o lugar do Sporting. O Sporting tem que estar sempre entre os três primeiros. Portanto, neste ano o Sporting, no fundo, recuperou a sua posição, mas fez uma coisa que me agradou a mim muito e que há muito eu vinha dizendo, foi mais realista. O Sporting adaptou-se àquilo que é a realidade do clube. Eu acho que o país inteiro devia fazer isso. As pessoas têm que adaptar as suas estruturas à sua realidade. Não podem viver com o que não têm, não podem gastar o que não têm e não podem criar objetivos que jamais são concretizáveis. E o Sporting foi excepcional nisso. Deu um grande exemplo ao país, que é, nós temos isto, então é isto que vamos fazer. E até podia ter feito um bocadinho mais. Nós sabemos isso. O Sporting até podia ter conseguido um bocadinho mais, a determinado momento. O Sporting fez uma época 100% competitiva, com um treinador de excelente imagem, um treinador conhecedor, um treinador que se identificava com aquele projeto, um treinador que soube levar a estratégia na sua ação tática e que soube levar a estratégia na parte operacional. E havendo uma liderança estratégica, uma liderança tática e uma liderança operacional, os projetos têm muito mais hipótese de serem bem-sucedidos. Eu acho que o Bruno Carvalho, como condutor enquanto presidente, conseguiu que este ano isso acontecesse. Agora é um Bruno Carvalho que vai estar mais sujeito à pressão, mais sujeito aos resultados, com avaliações mais rigorosas. Tem que ser um Bruno Carvalho que também se treine todos os dias para ser mais forte, responder aos adversários mais fortes que vai encontrar. Mas eu acho que o Sporting está no bom caminho. Estou contente com o trabalho que o Bruno Carvalho tem feito. Não quero isso dizer que, repare, tenho maiores respeitos e amizade por ele, mas não quero isso dizer que o Bruno Carvalho às vezes também não tenha um ou outro comportamento que eu enquanto sportinguista não me revejo, mas isso é normal em todos nós, acontece comigo também quando defendo a minha modalidade e quando defendo a que eu gosto. Mas desmontando esta liderança, estamos já quase a terminar, esta primeira fase de liderança precisava de ser neste tom mais popular para voltar a agarrar os sportinguistas ao Sporting? Sabe que eu acho que as lideranças populares acabam por cair em saco roto. E acabam por se diluir. É por aí que fala em fase. Exatamente. Acabam por cair em saco roto. A liderança tem que ser, acima de tudo, convicta, assertiva e conhecedora. Quando isto existe, há muito mais hipóteses. Nesta ação que eu falo, nós vimos a ter claramente sucesso e conseguimos chegar ao objetivo pretendido. Portanto, a liderança popular é uma liderança que se esgota rápido. Porque é uma liderança que depois não tem fundamento, é uma liderança que não tem base de sustentação e não é uma liderança sólida. E reparemos, nós estamos a falar num nome, estamos a falar numa liderança, penso eu, associada a um nome, seja no Sporting, no Benfica, sim, a uma pessoa. Nenhuma liderança se faz com uma pessoa. A liderança é também uma vida em equipa. A liderança é a inserção desse próprio líder com os outros líderes que têm à sua volta, que estejam hierarquicamente abaixo ou mesmo muito próximos ao lado. Portanto, esta relação que o líder tem e a sua própria inserção com os outros líderes na equipa que eles tutelam, na equipa que eles conduzem, é que faz a diferença. E quando nós muitas vezes temos lideranças populares, achamos que lideramos sozinhos. Penso eu que todos os líderes já passaram por essa fase. Sejam eles empresariais, culturais, desportivos, sociais, a determinado momento do nosso desempenho, nós muitas vezes temos tendência a correr o erro de fazer sozinho. A centralizar, a não delegar, a não responsabilizar, a não comunicar. Portanto, isso acontece. Eu penso que isso todos os grandes líderes, para serem grandes líderes, cometeram estes erros. Se não tivessem cometido estes erros, não sabiam o que era mau. E não sabendo o que era mau, também dificilmente escolhem o que é bom. Eu acho que, e é isso que eu gostava de reforçar, a liderança nunca se faz por uma pessoa só, ninguém lidera sozinho. O Tomás é um tio babado? Muito. Sou muito babado, porque tenho, felizmente, sei lá, eu tenho tantos sobrinhos que eu até tenho, tanto do lado da minha mulher como do meu, que eu tenho medo de dizer... Mas vamos falar de um especial, tens falado do Kikas. Eu matemática, embora esteja aqui num sítio cheio de números, eu matemática, tenho medo de errar, portanto a matemática tem que ser precisa, certa, não posso atirar ao lado. Mas falando do Kikas, com certeza, mas repara, o Kikas é a imagem de todos os outros meus sobrinhos, porque o Kikas é um produto puro de uma educação virada para o rigor, para a disciplina, para o trabalho e para a ação social, para o bem-estar. Portanto, e acho que o Kikas é um grande exemplo da família neste momento, com certeza que para mim, quando o vejo competir, me enerve muito, portanto grito muito com a televisão, mas tenho um prazer enorme, e às vezes vem-me as lágrimas aos olhos, como já me vieram meia dúzia de vezes, quando vejo fazer coisas diabólicas, inacreditáveis, no ar com uma prancha, dentro de ondas que eu jamais era capaz de sequer atravessar de barco. Portanto, ele faz com uma prancha, é realmente tem uma coragem fora do vulgar, tem uma atitude invejável, e quando a atitude é invejável, quer dizer que nós somos bons. É isso que o Kikas é bom. O tio Tomás Moraes chorou quando o Kikas eliminou o Kelly Slater? Claro, porque sou uma pessoa, embora tenha o facto de ser treinador, assinou-me a ser frio, às vezes, e a conseguir gerir bem as minhas emoções, mas é uma pessoa naturalmente emotiva e que gosto de ver os outros ter sucesso. Portanto, é uma coisa que a mim me satisfaz particularmente. Quanto mais uma pessoa que eu vi, que é da minha família, é do meu sangue, que eu desde miúdo vi entrar para dentro de água com o meu irmão, com quem partilhei toda a minha vida desportiva até hoje. Todos os momentos de insucesso e de sucesso foram partilhados com o meu irmão. Portanto, sei perfeitamente a vontade que ele tinha que o filho fosse feliz. Mas nada. Portanto, e quando vejo o Kikas derrotar em casa o Kelly Slater da forma como fez, com uma enorme dignidade, com total à vontade, na prova que era, estamos a falar da mundial, prova certo, máxima do surf mundial, portanto, ele agarrou uma oportunidade. E acho que isso mostrou a força que ele tem e claramente a educação muito forte que a mãe e o pai lhe deram. Portanto, isso para mim acaba por ser uma satisfação, também porque ele depois serve de exemplo às minhas filhas, que o adoram, portanto têm por ele uma paixão enorme, já o tinham antes de ele ganhar o Kelly Slater, mas que se revêem nele, e ele é um bom exemplo para elas, de alguém que seguiu o seu caminho, de alguém que lutou muito para conseguir o seu caminho, alguém que ainda não fez nada, a não ser boas vitórias, a não ser mostrar a sua qualidade, e que tem muito para dar, e que todos os dias reconhece isso, reconhece que aquilo que fez é pouco para a ambição dele. Isso é o melhor que pode haver num atleta e num desportista, é isso que eu gosto no Kikas, é a forma como ele é humano, a forma como ele está em família, como ele está com os amigos, como ele está com as pessoas, e ao mesmo tempo, quando entra para dentro da água, ele é super competitivo, porque quem lhe passou essa competição foi, sem dúvida, as raízes da família, e acima de tudo o meu irmão. Pai, tio, líder, coordenador, treinador, em resumo, quem é Tomás Moraes? Ah, sou uma pessoa, pura e simplesmente, uma pessoa que adora viver, uma pessoa que adora exercício, que adora sorrir, adora estar bem, uma pessoa que não gosta de... Não sou um grande admirador de conflitos destrutivos nem negativos, confesso que não me revejo nesses processos, e alguém que gosta de transmitir. Aquilo que eu mais gosto de fazer, e por isso escolhi a área da educação física e do desporto enquanto professor, foi a minha primeira escolha, só depois é que me virei para a área do treinador e agora de formador, foi exatamente porque eu gosto de estar com os outros, para aprender com os outros e para tentar transmitir aos outros. Por isso eu sempre disse na escola que eu sou o Tomás, vocês só me chamam professor quando sentirem que eu algum dia vos ensinei qualquer coisa. E esta é a minha forma de estar na vida. É isto, Tomás Moraes, na primeira pessoa aqui nas Conversas de Esquina. Deixe-me desde já dizer-lhe, foi um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina, assim aqui é. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Boa semana, bom fim de semana. Obrigado. So all the cups got blown. Can't say tomorrow day, crawling back to you.